Humildade e coragem são nossas armas pra lutar. E nada aconteceu, mas agradeço a Deus pelo que Ele me deu. Vida dura, difícil de mudar, preciso dos irmãos pra compartilhar. Rajada de ideias e informação, sou uma periferia pra revolução. Não sou negro na pele, mas sou na consciência. Sigo os princípios da minha descendência. É assim o dia a dia de um povo, lutando pela vida em busca de um mundo novo. Revolução em busca de alegria, que é periferia e somos maioria. É assim o dia a dia de um povo, lutando pela vida em busca de um mundo novo. Revolução em busca de alegria, que é periferia e somos maioria. Sem perspectiva para o futuro, parece que estamos num poço sem fundo. O que será do meu filho quando ele crescer? Se o que eu faço é o dia a dia pra sobreviver. Respeito não se ganha, pode crer que se faz. Nessa vida sobrevive só quem é capaz. Não queremos um futuro imperfeito pra você, mas pense no que o dia a dia tem pra oferecer. É assim o dia a dia de um povo, lutando pela vida em busca de um mundo novo. Revolução em busca de alegria, que é periferia e somos maioria. É assim o dia a dia de um povo, lutando pela vida em busca de um mundo novo. Revolução em busca de alegria, que é periferia e somos maioria. Sou negro, atividades aqui no ABC, e tem informação rajada pra você. E grupo teoria, ouro fino, ribeirão. Tem charme na parada, tem break, meu irmão. Se liga no esquema e vem também pra cá. O poder da periferia, quero te mostrar. Cultura revolucionária, hip hop, periferia missionária, não stop. É assim o dia a dia de um povo, lutando pela vida em busca de um mundo novo. Revolução em busca de alegria, que é periferia e somos maioria. É assim o dia a dia de um povo, lutando pela vida em busca de um mundo novo. Revolução em busca de alegria, que é periferia e somos maioria.